comer a carne, o homem conquista o coração. Por sexo, prazer na ilusão da paixão. Por luxo pra sair do lixo, praticar o crime. E acaba com o crânio furado na banheira da suíte. Impressionando as vagabundas com dinheiro a reviria. Quis ter tudo a todo custo, que custou a tua vida. Big Brother, as coxudo comedor da novela. Os funk da FM, da família, a sequela. Balada todo fim de êxtase na festa rave. Cheirando farinha no grelo da puta no motel caliente. Eu não tô aqui cantando miséria. É que sexo entre crianças te dá tesão, te faz gozar na perna. Evolução do ser humano fez um planeta digital que pela cam virou moda fazer sexo virtual na fantasia. Da cama novinha acabou de ter um orgasmo iludida no motel transando com um homem casado. O desejo material e físico só é regresso quando o amor entra no coração, pedindo o afeto pervertido. Esquece que o prazer é momentâneo, que quando cai a casa põe a culpa no demônio. De bandeja o porquinho pro lobo mal, não foi preciso soprar a casa, bastou cagar no pau entre pornôs e Kama Sutra. Inspirou a sua vida em ter filhos, comendo em casa a própria filha. A tentativa de homicídio anula a denúncia. Maria da Penha Maia, 20 anos de lutas, falam que eu sou pesado, que minhas palavras causam dor. Só não falo milhões de frases sem nenhuma cor. Me diz quem não pesquisou no Google sites inadequados, ou até no MSN buscando sexo fácil, ou no diário gaúcho mulher seminua. Na capa abre direto no meio, na tentativa vem mais pelada. O homem é só prazer platônico, hormônios a toda. Sai do motel com uma mulher querendo comer a outra. Mas tudo é sem limite, instinto aqui é bruta, cabeça de baixo. Quer tudo, prazer a qualquer custo. Duque 13, pedófilo, morte sem luta espera. Quem tem prazer é o diabo, fritando eles no inferno. Desestrutura a infância da criança que é ingenuidade. Perdeu-se no mundo com trauma da vida em cada fase. Aumentou sex appeal do preso na cadeia. Descobriu que abusar a força é foda a noite inteira. Inibiu os menores de idade, escondendo a sua culpa. E agora entre as grades na cama é prostituta. E daí no fim dessa história, vovó voltou pra da casa.